Panorama Agrícola para 20 de agosto de 2014, quarta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, nosso amigo ouvinte, um abraço para você que está ligado no Panorama Agrícola de 20 de agosto de 2014, quarta-feira de lua minguante. O ditado de hoje é: quem ama o feio, bonito lhe parece. Confira no Panorama Agrícola desta quarta-feira uma dica de mudas frutíferas. Na entrevista, seminário em Canoinhas destaca a indicação geográfica, sistemas de produção e desenvolvimento regional. E no noticiário, Campo Herê e São Miguel do Oeste devem receber investimentos em educação no campo no próximo ano. Dica do dia. Mudas frutíferas melhoram a paisagem da sua propriedade e garantem qualidade de vida para você, agricultor. Tenha um pomar doméstico e ajude na recuperação e preservação ambiental. Para um bom plantio de mudas, preste atenção à escolha do local, preparo da cova, correção do solo, preparo da muda e irrigação. É hora das notícias. Um novo campus da Universidade Federal da Fronteira Sul deve ser construído em São Miguel do Oeste. Atualmente, a universidade tem sede aqui em Santa Catarina, em Chapecó, e deve ampliar a partir do ano que vem as suas atividades para o extremo oeste. A informação é da FETRAF Sul, que participou recentemente de uma reunião no Ministério da Educação, reivindicando a ampliação da Universidade Federal da Fronteira Sul, que também pode, nos próximos anos, ampliar o seu trabalho de educação no campo para as regiões de Caçador e também do Planalto Norte de Santa Catarina. E o Ministério da Educação, segundo a FETRAF Sul, atendeu também um pedido para a instalação de uma unidade do Instituto Federal Catarinense no município de Campo Herê. Esse Instituto Federal Catarinense em Campo Herê deve funcionar a partir de 2015 com cursos de curta duração ligados ao Pronatec no campo e logo em seguida com cursos mais extensos, cursos técnicos e de graduação ligados às áreas de ciências agrárias. Os proprietários de imóveis rurais aqui em Santa Catarina que apresentarem comprovação de inscrição no CAR, o Cadastro Ambiental Rural, estão desobrigados de fazer a averbação da reserva legal junto a cartórios de registro de imóveis. A decisão foi comunicada pela Corregedoria Geral de Justiça de Santa Catarina a todos os cartórios do Estado. A partir de agora, para alterações nas matrículas dos imóveis rurais, os proprietários rurais devem apresentar o comprovante de inscrição no CAR, o Cadastro Ambiental Rural. A medida beneficia produtores rurais porque reduz os custos e simplifica os procedimentos de regularização ambiental. Ao fazer o cadastro, o proprietário já estará regularizando a exigência de reserva legal sem outros ônus. O Cadastro Ambiental Rural é de responsabilidade de cada proprietário rural e o governo do estado estabeleceu ferramentas e parcerias para auxiliar os agricultores neste processo, como a capacitação de mais de 1.400 pessoas para operar o sistema do cadastro e que estão atuando como multiplicadores. Confira a entrevista de hoje. Na entrevista de hoje, nós vamos conversar com Gilberto Neppel, que é engenheiro agrônomo da Gerência Regional da IPAGRE em Canoinhas, sobre sistemas de produção tradicionais e agroflorestais e sobre o Workshop de Desenvolvimento Regional, eventos que ocorrem hoje, amanhã e sexta-feira em Canoinhas. Então, Mauro, é assim, ó, a gente vai promover aqui em Canoinhas o segundo seminário Sistemas de Produção Tradicionais e Agroflorestais do Planalto Norte e do Centro-Sul do Paraná. Isso aí, o primeiro seminário já foi no ano passado, né? E nós tínhamos uma parceria aí com o IAPAR, né? Que é o Instituto Agronômico aí do Paraná. E foi feito esse primeiro seminário, e agora, aproveitando o nome do evento, né, e o sucesso que esse evento foi no ano passado, a gente vai fazer o segundo. E também aproveitando uma parceria nossa com a Universidade do Contestado, que é o campus de Canoinhas, né, que eles têm um workshop já sobre desenvolvimento regional nesse nosso território aqui do Contestado, né? E esse workshop deles, eles já tinham realizado dois. Então, esse agora é o terceiro, né? Então, nós temos aí o segundo seminário, o terceiro workshop e, paralelamente, como o MAPA é um grande parceiro nosso, né, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, eles também aproveitaram a presença deles aqui na nossa região e vão fazer uma reunião no dia 20, né? Então, a reunião do MAPA é uma reunião, um encontro técnico, né, sobre indicações geográficas e desenvolvimento territorial. Eles tinham um fórum de discussão sobre esse tema, né, e, na verdade, não é tinha. Esse fórum existe, né, ele estava até um certo ponto pouco ativo, e agora, com essa reunião, eles vão dar uma reativada nele, né, e aproveitar que a ferramenta aí, essa de marketing, né, a indicação geográfica, está muito, assim, forte, né, as pessoas aderindo muito a essa ferramenta, e aí eles vão aproveitar o evento para também promover essa reunião. Correto. Gilberto Nepp é um engenheiro agrônomo da Gerência Regional da IPAGRE em Canoinhas. Esses eventos todos ocorrem aonde? Esses eventos, Mauro, ocorrem num hotel aqui no centro da cidade. Chama-se Hotel Santa Catarina Plaza. Perfeito. E com relação ao seminário de sistemas de produção tradicionais e agroflorestais, qual é o foco? Bom, o nosso foco principal aqui na nossa região é a erva-mate. A gente, claro, vai tratar sobre temas aí variados, né? Porque é característica na região as caivas, né, as pastagens naturais, onde o pessoal cria gado, mas nessas paisagens há um desenvolvimento da erva-mata, né, juntamente com as araucárias, e nessas paisagens, então, é que são essas as paisagens dos sistemas tradicionais. Bem, com relação ao workshop de desenvolvimento regional, o desenvolvimento do Planalto Norte passa pela erva-mate, correto? Correto. O desenvolvimento do Planalto Norte tem uma forte ligação com a erva-mate, né? O extrativismo vegetal. Logicamente que também a extração do pinheiro, araucária, da embuia participou disso, né? Mas a erva-mate tem uma participação muito forte no desenvolvimento de toda a região nossa. Bem, a IPAGRE e seus parceiros têm trabalhado também pela indicação geográfica da erva-mate da região. Exatamente. A Universidade do Contestado tem um curso de mestrado em desenvolvimento regional, né? E um dos focos que eles têm atacado aí justamente é na erva mate, exatamente pela tradição que é a cultura na nossa região. Correto. Nós agradecemos a sua entrevista e desejamos um bom evento aí em Canoinhas. Obrigado, Mauro, e aproveito o programa para fazer o convite, né, a todos os colegas interessados no tema indicação geográfica e ademais colegas que são interessados no tema desenvolvimento regional. Vai ser uma excelente oportunidade. As pessoas podem observar no nosso folder, que está aí rodando já na praça, que nós teremos palestrantes internacionais, né? Além de pessoas, cientistas de renome nacional, também teremos aí importantes personalidades, professores estrangeiros, né, de Portugal, da Espanha, da Argentina, né? Então é uma excelente oportunidade para se atualizar e até desenvolver um pouquinho mais da nossa habilidade como técnico nesse tema de desenvolvimento regional. Entrevistamos Gilberto Nepp, engenheiro agrônomo da IPAGRE em Canoinhas, sobre esses eventos que ocorrem hoje, amanhã e sexta-feira